chamando a atenção. Descendo, rebolando com um copinho na mão. Ela é maravilhosa, ela é linda demais. Você precisa ver o que aquele bumbum faz. Sensualizando, me hipnotiza. E veja como é top, como dança essa menina. Que delícia, lixou meu coração. Quando ela desce, quica rebolando. Vai no chão, chão, ou vai no chão, chão, ou vai no chão, chão. Ela desce, quica rebolando. Vai no chão, chão. Eu disse chão, chão. Eu disse chão. Ela desce, quica rebolando até o chão. Vai, vai no chão, vai no chão. Desce hipnotizando com um copinho na mão. Vai no chão. Chamando a atenção, descendo, rebolando com um copinho na mão. Ela é maravilhosa, ela é linda demais. Você precisa ver o que aquele bumbum faz. Sensualizando, me hipnotiza. E veja como é top, como dança essa menina. Que delícia, lixou meu coração. Quando ela desce, quica rebolando. Vai no chão, chão, ou vai no chão, chão, ou vai no chão, chão. Ela desce, quica rebolando. Vai no chão, chão. Eu disse chão, chão, eu disse chão.